sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Esquina 64. Aqui é o Mário, acabei de comer sushi porque é pra tematizar com o podcast, só que, segundo o Jomon, se não tem peixe não é sushi, então não sei o que é. Você não vai falar nada, Jomon. Eu não vou falar nada. Eu não disse nada, não vou tomar coisa sobre culinária japonesa que eu não conheço. É, do meu lado esquerdo está o Jomon. Não sei sobre nada. Do Japão. De qualquer coisa. E diretamente do Japão, pra falar sobre o Japão, está o Jefferson. O Jomon tá mentindo, ele sabe mais japonês do que eu. E o Mario não devia ter comido sushi, ele devia ter comido karê. Bom, estamos aqui para falar sobre este país que nos encanta com todas as suas culturas orientais de animes e mangás, sobre o Japão. Na realidade... Todas as culturas, sendo que é só uma, é excelente, né? Na realidade, é o Jefferson que vai contar as experiências para nós, porque ele tá morando atualmente no Japão, só que ele tá morando numa cidade do interior e ele fez uma visita, né? Deu uma de andarilho, assim, foi visitar a cidade grande, né, do Japão. Isso, foi viagens curtas de 2 a 4 dias, assim, tipo, em cada lugar, mas eu acho que o foco específico é mais só falar sobre a vida no Japão. Acho que tem coisas, assim, interessantes que a gente vê muito da cidade grande ou das coisas que tem no Japão e não percebe, sei lá, a vida comum. Nossa, que profundo. Então vamos para esse podcast mais oriental que a gente já fez em Estação 64. Eu acho. Acho que, assim, para começar o podcast, acho importante de falar, sei lá, o meu conhecimento, tipo, sobre cultura japonesa. Faz um antes de você estar aí, qual era a sua impressão do Japão, Jeff? Minha impressão do Japão é que era, sei lá, um país onde tinha muita gente que gostava de mangá e anime. E era isso. E tem superpoderes, né? E voam e ficam com o cabelo loiro, né? Isso. Então, acho que eu sou Yonsei, sou quarta geração, então, ou seja, eu sou brasileiro. O que, não... que isso significa, Jefferson, pra quem não conhece? Issei é japonês, né? Que é japonês. Nisei é quem nasceu, é filho de japonês. Aí é neto, ou seja, eu sou bisneto. Tá. Eu sou bisneto, mas eu vim pro Japão com visto de neto, porque legalmente minha avó tem dupla nacionalidade. Então, o que eu posso falar é que minha criação foi totalmente brasileira, foi muito ocidental, e tem poucas coisas assim que eu peguei da minha origem. Alguém na sua família fala japonês? Ou na parte que você estava já não tinha mais ninguém que sabia a língua? Só minhas duas avós e falam bem pouco, falam um japonês meio travado. E diga-se de passagem, eu tenho... descendência de Okinawa, que até mesmo eles não se consideram Japão, né? É o Brasil do Japão. É o Rio Grande do Sul do Japão. A cultura é tão diferente que não é japonesa. Olha só, eu já fui no clube de beneficiário de Okinawa aqui em São Paulo, viu? Mas não sei se isso tem alguma coisa a ver. Ah, tem. Provavelmente tem a galera que é descendente da galera de Okinawa. Foi lá que a gente fez o evento do Poké Party Day, viu? A galera é bem gente fina lá, então palmas pra Okinawa. Então, eu acho que queria deixar bem claro que quem entende desse país é o Jomon, não sou eu. Isso é meio estranho, eu posso receber críticas porque meu sobrenome não é japonês. Também acho que uma coisa importante é que se eu falar alguma coisa sobre preço, acho que não tenta converter, porque senão vai ficar meio absurdo. Porque, tipo, se você converter toda hora, você tem que entender que eu ganho em, sei lá, eu recebo em yen, então não recebo em real. Então pra mim é, tipo, sei lá, quando eu falar... 100 ienes não pensa que é 3 reais o preço da cotação, pensa que é como se fosse, sei lá, 1 real. Tá bom, eu tá acho bom, que justo. Fica mais plausível, senão vai ficar uma coisa de outro mundo. A menos que você tenha intenções de viajar e passear aqui no Japão só pra conhecer. Aí você pega todo o seu dinheiro, sei lá, joga na Mega Sena e tenta multiplicar ele, porque você vai ter um déficit muito grande aqui. Ó, louco. Tá bom, Jefferson. Quando você se mudou pela primeira vez pro Japão, qual o nome da cidade que você ficou residente? Eu fiquei em Nanao, que é uma cidade da província de Ishikawa. Pensa como se fosse... Eu tô perto da Coreia, tô perto do mar da Coreia. E as coisas boas e legais e ruins também acontecem do outro lado. que é pro... É, agora falta geografia, é mar do quê? É, não, é o, puto, o Atlântico e o Pacífico. É o Pacífico entre Japão e Estados Unidos. É, isso, isso. É o mar sentido Havaí. É, o sentido América do Sul, tanto faz, América. É, as coisas boas estão concentradas naquele lado e também as coisas ruins como, sei lá, desastres naturais, tipo, sei lá, se você vê um tsunami, relaxa, eu tô vivo, porque a probabilidade de acontecer é mais é do outro lado, eu posso pegar é só... É que o seu lado tá voltado pro continente, né, não tá voltado pro mar em si. Isso, isso, é bem isso. Então, acho que é isso. Eu cheguei aqui no Japão, eu vi uma placa gigante da Nintendo, assim, Welcome to Kanbei, aí tinha... Não sei se era Mario Party, mas acho que era alguma coisa do tipo. Aí eu falei... Aí essa foi a primeira coisa que eu vi quando eu pisei no Japão. Eu fiquei até um pouco feliz e emocionado. A placa de bem-vindo da cidade tem alguma alusão à Nintendo? Ou você viu isso em alguma porta de jogo, de loja de jogo, alguma coisa parecida? Eu saí do avião, a primeira parede que eu vi foi da Nintendo, que era no aeroporto. Entendi. Agora, eu não lembro que aeroporto eu desci, mas eu tive que viajar. Eu desci, eu tive que sair do aeroporto correndo. É, já tive que pegar a estrada, ficar num hotel e depois pegar mais estrada, porque Ishikawa é longe e não tem, tipo, aeroporto grande pra você pousar. Os hotéis, você dormiu em tatame ou é uma cama parecida com o ocidental? É que assim, são duas coisas. Tatame é só o piso do chão, né? Ah, você sim, não dorme é verdade, verdade. É, você não dorme no tatame, geralmente você joga, sei lá, um futon, você joga um futon, cobertor, né? E dorme em cima do chão, que uh-huh. No caso pode ser de tatame ou não. Não, mas foi bem ocidental, assim. É. A primeira coisa que eu fiz foi parar pra comer imagina, num paradouro, assim. Quando você chega lá, sei lá, tem banheiro, essas coisas, e tem... É uma maquininha de... Como se fosse uma maquininha de refrigerante que você escolhe, sei lá, comida, né? Você paga lá na maquininha. É, eu achei bem, bem prático, porque, tipo, você paga na maquininha e a pessoa tipo, só te dá o prato, achei. Eu comi... Minha primeira refeição no Japão foi lá, man. Então, eu vi isso na... Tem aquele canal A Vida no Japão, né? Eu vi ele indo ao Hiro, né? Ele pegou comida e depois foi provou, né? Ele falou que é realmente boa. É uma comida praticamente pronta, né? Que ele já serve no prato, mas é igual vende machine, assim, que tipo, você pega Coca-Cola, você bota R$2 e pega Coca-Cola. Isso é de refeição completa, né? Isso, é bem prático. Acho que foi a primeira coisa que eu comi no Japão e sei lá, é lamen. É, muita gente que mora no Japão aqui vai criticar, mas pra mim é miojo, né? Tanto faz. Não, então, depende de como vai fazer isso aí, né? Um ramen bem produzido não é miojo. É, sim, mas até o ramen bem produzido continua sendo macarrão. Tipo, não... Ah, não, não, não vai deixar de ser macarrão. É, isso aí, não tem como. É, enfim. Aí eu cheguei, acho que fui no hotel, acho que a primeira coisa que você percebe no hotel é que você tem que... Não na entrada, mas na entrada do quarto você tem que tirar o tênis, né? Aham. Uhum. Acho que a primeira coisa que, assim, todas as casas aqui no Japão, quando você entra, você tira o sapato. Então, se algum dia você planejar ir pro Japão, é melhor você cuidar do seu chulé, né? Pra não passar vergonha. Isso é um costume que eu tento manter aqui em casa, assim, porque eu acho muito higiênico você não entrar com o tênis que você vê de casa, mas manter os chinelos, assim, que você pega e só anda com o chinelo dentro de casa. Até pra não sujar e não trazer bactéria da rua, né? Em casa, isso é uma das poucas coisas que a gente tem de cultura japonesa. Tipo, a gente nunca entrou com tênis, acho que é. Mas é bem nessa linha, tipo, é uma coisa inteligente, precisando trazer coisa da rua pra casa. Vocês têm aquela subidinha que tem na entrada? Pra você ter esse espaço pra colocar o tênis? É, tem, a maioria dos lugares tem, assim, tipo, a menos, tipo, quando você vai num, sei lá, num restaurante normal, no mercado, aí você pode entrar de tênis, assim, essas coisas, mas tudo que for um pouquinho mais casa, coisa privada, assim, não for público, você vai ter que tirar o sapato. Às vezes até em hospital você tem que tirar o sapato. Então é uma coisa... Eu acho mais importante, né? Então acho que tudo que é um pouco mais tradicional... É, vai ter lá, sei lá, um monte de sapato pra você usar, aquele sapatilha pra você não ficar pisando no chão, mas você tem que tirar o calçado. Isso foi a primeira coisa, a segunda é a privada, né? A privada acho que o Jomon conhece bem. Nossa, água no ânus muda uma vida. Mano, é brilhante demais, né? Tem em todo lugar isso ou é só em lugar... Que nem vai lugar que você falou que tira o sapato, são lugares mais família, assim, mais casa... É só nesses lugares que tem essa privada ou uma privada mais ou menos pública tem também essa? Assim, É, não é, sei lá, se eu fosse classificar, eu chegaria, sei lá, a 70% dos lugares tem água na bunda. Só que eu acho um pouco nojento você jogar água na bunda em banheiro público. Mas tem. É que eu só tenho a experiência de água na bunda em banheiro público, então. É. Então, tipo, eu uso em casa, mas eu não uso no coisa, não. Eu queria falar uma coisa. Eu não quero ativar o complexo de vira-lata, mas é aquela coisa. Se tem uma saudade, uma coisa que eu tenho saudade no Brasil, que é muito melhor, é papel higiênico no Brasil, é melhor, viu? Suponho que eles nem precisam, né, porra? Eles lavam a bunda igual como se fosse no bidê, né? Ah, não, É mas é isso. sempre bom lá dar aquela. É que eu não sei se os do Brasil é meio 25 de março, mas aí fica aquela merda molhada ainda, tem que dar uma limpadinha final, sabe? Não chega a ser tão ruim, mas é um pouco, sei lá, é um pouco desconfortável. Só que, assim, eu acho que até porque aqui no Japão, acho que como em alguns lugares, eu nunca fui para outros lugares, mas imagino que seja assim, é papel higiênico que você joga na privada, né? Aí tem que ser uma coisa mais biodegradável, né? Para não entupir o encanamento. Aí você comentou que é ralabunda, né? O papel higiênico. É, um pouquinho. Eu até procurei papel higiênico melhor, mas todos. É, tipo, não tem folha dupla, não. Depois eu fui para a prefeitura fazer todas as burocracias e no Japão aqui é um país muito burocrático. Você tem que fazer um, como se fosse um RG de estrangeiro, que eles chamam de Zaryu Card. E nesse RG, quando você tem o visto de trabalho, eles têm que. Você tem que colocar até o endereço da sua casa onde você vai morar, que fica atrás, né? Nossa. Que, tipo, é uma coisa muito, muito metódica, porque até eles têm, entre aspas, o controle do censo deles é meio que automático, porque registrou uma pessoa, você fala, tá morando em cidade tal. Então, cidade tal tem 22.003 habitantes. É muito burocrático e preciso, né? Para fazer isso, eu tive que fazer. É engraçado. Eu tive que fazer um carimbo, não é uma assinatura. Eu não precisava ir no cartório registrar minha assinatura. Literalmente, eu precisei fazer um carimbo, numa loja de carimbos. Não. Mas e aí, como é que você fez? É um símbolo que você coloca, um kanji? Como é que funciona? Eita. No meu caso, foi. Acho que no caso de todo mundo, é você coloca o seu sobrenome. Aí, Tá. só que, Inscrita como. ocidental. Isso, eu não posso colocar meu sobrenome em escrita oriental, não, japonesa. Nem Tem que ser. katakana, você não pode. Não, eu É coloco. Dana, no caso dele é Dana mesmo, né? Cuba, não é? Eu acho melhor você explicar essa parte de um mundo de katakana Ah, e hiragana. então, é que no Japão, eu já falei aqui algumas vezes, tem três alfabetos. Tem o alfabeto, o hiragana, que é o alfabeto que eles usam para palavras japonesas, e é o alfabeto mais ABCD. O kanji, que tem origem chinesa, e aí substitui os hiraganas para fazer. Assim, os hiraganas em si, eles conseguem formar palavras, mas você consegue combar num kanji para a palavra ser menor. E é isso que dá em muito jogo que você tem espaços muito pequenos para ideias complexas. Isso acontece porque colocam kanji. E todas as palavras que vêm do exterior, ou algumas que eles queiram dar algum efeito especial em anime e mangá, eles colocam em katakana. E que até onde eu sei, quando você não nasce no Japão, por mais que o seu sobrenome seja japonês, você teria que escrever o seu sobrenome em katakana, porque ele originalmente não foi escrito com kanjis ou hiragana, tá? Agora já acabou o momento, professor. Mas, então, a minha dúvida é, vai dar na mesma escrever no ocidental em katakana, tá certo? Porque Cuba, né? São duas sílabas muito bem pronunciáveis, é com K ainda. Não, então, mas esse aí são quatro em romaji, né? Que é a Romandia. linguagem ocidental, né? Vão ser duas em katakana. Mas só que aí o jeito, assim, por exemplo, tem pessoas que, se você vir pro Brasil com katakana, ninguém vai conseguir ler, por exemplo. Tá. Então, tem esse ponto, mas aí tem que ser em romaji, a sua. Então, a minha pode ser. Não pode ser em hiragana. Pode ser, tanto faz. Pode ser romaji ou pode ser katakana. O que eu não posso fazer é a escrita japonesa. Então, aí, assim, a primeira coisa que eu fiz é que eu perguntei assim: tá, tudo bem. Meu carimbo é como se fosse, sei lá, minha assinatura. Mas. E da, sei lá, da minha mãe, que eu vim com ela, assim, tipo, vai ser Cuba também. E vai ser o mesmo carimbo. Se eu comparei os dois. E o traço é um pouquinho diferente, um pouquinho, sei lá, é 5 graus um pouquinho diferente. E eu achei isso bizarro. Mas quem que fez esse carimbo? Foi você que especificou ou eles que determinaram como que ia ficar? Eu paguei Eu paguei bem caro, aliás. Eu paguei 2 mil ienes pra fazer o carimbo numa loja de carimbos. Então você vai lá e... Eu achei engraçado que, tipo, você não registra carimbo na prefeitura, mas simplesmente você faz um carimbo, sei lá, numa loja qualquer. E é oficial como seu? E é oficial como seu, e cada um tem o seu. E segundo eles conseguem saber a diferença, sei lá, tipo, se tem... Eu não sei qual que é o sobrenome Silva no Japão, mas se tiver todos Silva, todos... eles presumem que tá um pouquinho diferente um do outro. É, deve ser tipo um Yamada, sei lá. foi isso. Eu fui lá, dei o carimbo, registrei na prefeitura, falei onde eu iria morar, o meu contrato de trabalho. Foi, tipo, perdi, acho que o primeiro dia inteiro foi só buscando essas coisas. Aí, isso foi numa cidade um pouquinho maior que Nanao, foi em Komatsu, né? Aí eu peguei, no final do dia, eu cheguei pra minha primeira casa, que foi... foi uma casa boa, mas com vários defeitos. Vamos lá, algumas casas, pelo que eu vi, existem núcleos de pessoas que, de estrangeiros que moram em casas como se fosse um condomínio, né? Esse foi o seu caso? Era um pequeno condomínio e uma casa lá dentro? Condomínios aqui, eles são um pouco diferentes no Brasil. Na verdade, é só um prédio com várias, sei lá, em vez de ir pra cima... Aquela, assim, uma varanda, né, pra fora, que conecta tudo, né? Isso, meio que pro lado, não tem... Aqui no Japão, pelo menos na cidade pequena, não tem nem calçada, assim, sabe? Tipo, é uma coisa meio... É tipo uma construção na frente da rua. O que você tá falando é um apato, né? É, isso, é um apato, assim, geralmente é os condomínios que tem, né? Sim, então, sim. No meu caso, foi um pouquinho maior, era tipo uma casa meio grande... Fiquei em casa, só que dividida em, sei lá, em quatro, né? Os dois pisos de baixo e os dois de cima. No meu caso, foi uma casa que eu achei que ia ficar num bagulho mega apertado, mas não. Era grande pra duas pessoas, tipo, tinha dois quartos e, na teoria, uma sala que era o lugar pra guardar tranqueira e uma cozinha, né? Tinha bastante coisa, assim, eu pensava numa coisa bem menor. O único problema foi o tal do tatame do Mario. Não, do futon, ou do tatame mesmo, agora você tá falando? Do tatame, eu preciso falar, tatame é muito legal, é gostoso de pisar, não sei o quê. Mas pra ter em casa é uma porcaria. Você derruba coisa... Por quê, cara? Você derruba coisa, não dá pra limpar, velho. Aquilo ali vai ficar podre. Você joga fora e faz outro, mano. É mais simples que isso. Sim, beleza. Só que... Eu acho que eu nunca troquei tatame, mas pelo que me disseram é um pouco caro e tatame novo fede. Nossa. Imagina você, sei lá, você compra um carro novo, mas em vez daquele cheiro ser bom, é ruim. Uhum. Imagina que é a sua casa que tá fazendo isso. É, tipo... mas são blocos específicos, né? Você vai tirar um pedaço do tatame e trocar. É isso, mas mesmo assim pelo menos eu detestei. Quando eu tenho que mudar de casa aqui, a primeira coisa que eu peço é sem tatame, por favor. Tá, a sua casa era tradicional, ou seja, vocês sentavam no chão, a mesa adaptada pra você sentar na almofada. A mesa é baixinha, né? Tinha porta de correr ou não? Na verdade, tinha porta de correr, mas os móveis em si ela não era mobiliada, ela só tinha, sei lá, o balcão da cozinha e um... É a privada. Uma latrina, né? Isso, e um armarinho em cima. Nossa, e meu armário... E meu armário do quarto era tipo, sei lá, imagina uma porta com... um armário. É uma porta de correr, né? Eu tô ligado. É. Nos animes eles mostram, eu já vi mais ou menos como é que funciona, né? E acho que é, como você tá descrevendo, acho que é como qualquer anime, né? Um quarto normal com tatame e um armário que é uma porta de correr, né? Daqui a pouco você vai falar que sai ninja lá de dentro, né? Não tinha muita coisa ali, foi... eu cheguei lá, não tinha nada e eu não sei falar nada japonês. Foi um pouco... Eu confesso que os primeiros dias eu fiquei um pouco desesperado no Japão. Por quê? Porque o cara chegou e eu tava sem celular, sem nada. O cara chegou e falou assim, daqui... eu cheguei no feriado. Aí ele falou, as coisas só vão funcionar, sei lá, segunda-feira. Eu cheguei, tipo, quinta. Nossa, ah, como você sobreviveu, aí, mano? Aí eu fiquei 3 dias assim, do tipo, mano, o que que eu faço? Tipo, como eu vou, sei lá, não sei se eu saio pra comprar comida, não sei se eu tenho que segurar dinheiro, porque não sei, vai faltar no final do mês, porque aqui são muitos zeros, eu não sei se esses zeros que eu trouxe eram o suficiente. Foi um pouco desesperador. Eu vou pra explorar a cidade, mas beleza, e aí, como eu volto? Mas aí, o que você fez? Ah, então aí foi, tipo, aos poucos, foi de pouquinho em pouquinho. Posição fetal, feriado todo. foi tipo, eu viro pra esquerda, depois eu viro uma direita, aí depois eu só vou reto pra um sentido. Assim, mas você tava fazendo isso com GPS, você tava explorando o lugar onde você tava aos poucos, é isso? Isso, só que só com GPS, tipo, entre aspas, não tinha internet, assim, pra saber jogar outro lugar. Eu saí com o cartãozinho da casa que eu tinha, que era o endereço, né? Sei lá. Vai que você morre. Ele pediu um help, não, ele pediu um help, qualquer coisa, né? Ficar apontando assim, até alguém entender o que ele quer. Eu quero chegar em casa. Entendi. E com o meu inglês, que eu descobri que não serve pra nada em cidade de interior. Tá bom. Eu ia perguntar isso agora, se ia servir pra alguma coisa em inglês. Não, em cidades maiores servem, mas em inglês, não é nem porque eles falam mal, não, é porque eles não sabem. Cidade do interior, você não vai encontrar gente que fala inglês. Aí o que você foi fazer? Você foi pra uma lojinha? Você foi tentar comprar comida? O que você fez? Então, primeiro eu fiz muitas vezes o caminho do mercado que eu sabia que era do lado, que o cara tinha me mostrado, né? Aí a primeira coisa foi comprar, sei lá, comida e chegar no mercado, sei lá, eu comprei banana, eu comprei pão e manteiga e ovo. O gosto é assim, eu sou um cara que nunca foi pro exterior, nenhum. E a coisa mais longe que eu saí de São Paulo foi o Paraná, então não foi muito longe. E eu não sei, o gosto é diferente das comidas no exterior? Assim, a banana tem um gosto diferente ou é o gosto de banana normal? Sei lá, eu já viajei uma vez pro exterior, fui pros Estados Unidos. Pra mim, o gosto da comida foi diferente. Algumas coisas pareciam mais industrializadas lá. Por exemplo, a banana eu provei. Não que ela fosse industrializada, claro, mas ela não tinha mais o gosto da brasileira. Ela, não sei, parecia mais seca. Provavelmente ela foi cultivada lá e não era muito boa. Acho que a terra lá não é favorável a plantar banana. Outras coisas que eu comi lá, o pão eu achei ruim, eu não gostei. Não sei, tem um gosto mais de ovo, sei lá. E o suco de laranja, ele é bem industrializado lá, não tem suco natural. Nos Estados Unidos eu imagino isso. Que seja desse jeito nojento. Eu no meu caso, sofri muito assim pra comer, porque eu tô acostumado com a comida brasileira e tudo é industrializado. Banana tinha gosto de banana. Eu acho que não tinha muita diferença. Agora, quando eu comprei ovo, eu comprei o certo. Mas depois eu descobri que aqui no Japão vende ovo pré-cozido. Eu fui comprar ovo pra fazer uma omelete, aí ele já tava duro, já tava feito. Foi um pouco estranho. Mas é ruim o gosto? Não, acho que as coisas assim, o modo de preparo é diferente, né, mas quando você compra a comida em si, é tudo, entre aspas, é bem parecido. Talvez seja um pouquinho menos doce a banana, mas acho que eu não tenho, sinceramente eu não tenho paladar pra ficar, sei lá, secando os gostos da comida. Entendi. Mas como que você se virou pra fazer a compra? Você simplesmente deu o dinheirinho e ficou quieto? Eu acho que pra compra no Japão, você é muito pouco falado, entendeu? Você pode ficar só escutando. Essa é a impressão que eu tenho quando eu vejo como funciona, pelo menos. Tipo, eu fui fazer a compra e cheguei lá numa coisa, tava com dinheiro, né? Aí ela fez um monte de perguntas, eu fiz uma cara de que não sabia, não entendia o que tava falando. Ela viu que eu tava falando português, então, tipo, ela falou assim, só mostrou o valor e eu peguei e dei a nota de 100 reais pra, sei lá, comprar alguma coisa de 5 reais. Entendi. Mas ela não reclamou, né? Ela simplesmente deu troco, suponha. Ela não reclamou, mas ela ficou desconfiada da nota. Nossa, que filha da puta, né? Esse brasileiro tá tentando passar a perna, né? Não foi isso. Foi porque, tipo, eu tinha pegado dinheiro com a minha avó, que ela tinha vindo muito tempo no Japão. A moeda sempre foi a mesma. A moeda não trocou. Ainda é iene, mas aquela moeda, a nota que eu dei era muito antiga. Entendi. Caralho, então você levou nota. Nossa, nota daqui, você não fez troca nem nada? Não, ele levou uma nota antiga de iene. Então, uma nota daqui antigona, tipo daqui. Uhum. Que era da avó dele, ele levou pra lá, ele não trocou. Nossa, isso é estranho mesmo. Isso, aí... Não, depois eu... Na verdade eu levei os dois, né? Levei um pouco que ele tinha dela e troquei um pouco. Aí eu tava com os dois, mas quando eu fui pagar eu não sabia a diferença. Minha avó conservou tão bem a nota que eu não tava com cheiro de mofo, tava... Música E a vida no interior, Jefferson? É, como é que é essa a rotina no Japão, pelo menos nessa cidade interior? Vida, acho que não é nem no interior, no geral, é muito tranquilo, assim. Acho que tranquilo no sentido de você não ter que se preocupar com muita coisa, e aqui é tudo muito fácil, muito acessível. Você vai descobrir que, sei lá, a vida no Japão é você tá precisando de alguma coisa, você vai no Combine. Combine é loja de conveniência, tá? É só o jeito que... Ah, tá bom. Japonês não sabe falar convenience, aí fala Combine. É o 7-Eleven famoso, né? Isso, o famoso 7-Eleven, Family Mart, Lawson, que de vez em quando a gente vê em notícias, assim, de... Principalmente a gente que cobra a Nintendo, que tal Combine fez uma promoção especial. Basicamente, assim, tudo você compra lá. Todas as coisas no Japão, todas as lojas no Japão fecham muito cedo e Combine é 24 horas. Eu acho que a primeira coisa que eu percebi é que quando eu fui no Combine tinha Wi-Fi gratuito e não precisava nem colocar senha, era livre. Nossa, que da hora. E era bom? O que? A velocidade? É. Era, tipo, a velocidade era boa, claro, tudo depende de quantas pessoas estão pegando a internet. Mas em geral era ok, nada de excepcional, tipo, pelo menos eu não tive problema. Primeira coisa que eu vi foi, vai no Combine e usa a internet, que é o ponto que você tá seguro. E como tem muito Combine na cidade, assim, eu acho que cidade interior tem até mais do que cidade grande, porque cidade grande, metro quadrado, deve ser muito caro você pagar pra ter uma loja de conveniência. Tipo, tem uma ruazinha do Japão que eu vi uma foto esses dias que tem, basicamente, na mesma quadra, tem 3 Combines iguais, assim, da mesma marca. Então, talvez, gostei bastante também. Cada uma tem 8 Pokéstops, tá ligado? Mas, a primeira coisa que eu percebi foi isso. Você vai na loja de conveniência, você acaba pagando mais caro, que nem no, sei lá, quando você vai na loja de conveniência no Brasil, que você vai no posto, você acaba pagando as coisas um pouquinho mais caras. Mas é aquela coisa, você não precisa cozinhar. Você vai lá e compra... É comodidade, né? Você vai lá e compra um onigiri, você tá precisando, sei lá, de papel, caneta. Você tá precisando de aquela coisa que você sempre repara, né? Você chega e você vê um espaço inteiro pra revista. E, tipo, sem querer ficar julgando nada, mas já julgando. Você vê muita revista de mulher com pose, não pelada, mas sensual, assim, na coisa. É que o Japão também tem uma política bem forte com órgãos genitais, né? Então, pelada não vai estar, assim. Talvez um ceinho de fora, assim, pagando um peitinho. Então, eu ainda não sei porquê, eu não tive coragem de pegar uma só pra dar uma olhada, mas... Eu já vi várias pessoas pegando e... Tipo, você olhou por cima do ombro, foi a famosa espiadinha. Tipo, você vê tipo, a pessoa abrindo tipo, na frente da criança. É uma situação que culturalmente eu me sentiria desconfortável. E por incrível que pareça, tipo, a maioria das lojas você entra, aí a parte de revista tá literalmente na sua direita. Tá na parte da vitrine da loja. Então, se você virar a cabeça, é a primeira coisa que você vai olhar. Isso junto com aqueles cartões de presente, né? Aqueles cartão de ponto da Amazon, do Google Play, essas coisas assim. Aí você vai ter lá no Combine, a impressora multifuncional, no meio as coisas, sei lá, de salgadinho, coisas, esses negócios. E no fundo, sorvete, comida, são coisas que você percebe, você só precisa, sei lá, ter uma, se quiser, uma panela de arroz em casa, porque você vai lá e compra o frango no Combine já pronto, assim, sabe? Tá, pelo que você tá falando, a vida na sua casa, pelo menos nessa primeira casa, era bem prática, né? Você não precisava fazer muita coisa e as coisas tinham, se você precisasse ir numa loja de conveniência, né? Então, pra mim, que eu não sabia o valor de dinheiro, não sabia quanto que vai dar, foi exatamente o contrário. Porque eu não ia nesses lugares, porque, obviamente, eu fazia as contas e era um pouquinho mais caro, mas como você não tem noção do dinheiro, você tentava entrar, sei lá, comprar banana que era barata, você tentar comprar o ovo que era barato e tudo tentar fazer em casa. Então, nesse ponto, pra mim, foi difícil, porque eu só fui me tocar depois. Falei assim, cara, tá, por que que eu tô fazendo isso se ali é mais rápido? Mas em relação a outras coisas, até, por exemplo, como é que é a cidade, como é que é, sei lá, passa carro, não passa, ela você é mais... vê aquelas criancinhas andando com chapéuzinho amarelo? De uniforme de escola. As do Fundamental 1. Eu cheguei no verão, aí tava quente pra cacete. Primeira coisa que você percebe, criança anda sozinha na rua. Tipo, sozinha no sentido, tipo, ela com mais dois amigos, tipo, não tem supervisão nenhuma. É tipo, filho, vai pra escola, vai aí. com relação a sei lá, os prédios, assim, as construções, na cidade pequena, é aquela coisa, vai ter, sei lá, vai ter um mercado, vai ter umas lojinhas, assim. A única coisa que vai se destacar na cidade é as escolas, porque escola no Japão é muito grande, pelo menos todas as cidades pequenas que eu fui, escola é imensa, véio. Vai ter um campo de beisebol atrás da escola, uhum. Campo de futebol. Eu suponho que a arquitetura seja parecida com a gente vê nos animes, né, aqueles prédios com relógio grande, né, uma entrada com uma parede mais baixa, né. Relógio grande eu acho mais complicado, mas é Sakura mais isso, né, velho. Não, tem vários animes só assim, cara. Relógio eu não sei, mas que toca os coisas nas horas certas, toca. Você vai ver isso e você vai perceber que o prédio mais legal, chamativo, cheio de luzes, é sempre um patim. E o patinco, visualmente, é o lugar mais atrativo. Tipo, nossa, eu quero ir lá, o que que é? Ah, é um patim. Aí o primeiro patim que eu fui, eu abri a porta, vi o cheiro de cigarro, fechei a porta. Olha só, pra quem não conhece, o patinco, ele é como um cassino, né? Você vai lá pra jogar jogos de azar, só que o patinco é um jogo específico ainda de um jogo de azar japonês, né? É que é o... Eu não sei como que fala em inglês, é aquele processo acertar o 777, né? Não é isso? É. Eu acho que é isso, aquele slot machine, só que acho que você... Eu acho que aqueles americanos é meio que automático, você gira uma manivela, aqueles lá você para com o dedo. Entendi. Você dá um clique no botão, então, entre aspas, parece menos sorte, mais, tipo, você apertar... Habilidade olho-mão, né? Isso, acho que é isso que deixa viciado, que, tipo, a pessoa, entre aspas, ela vai treinando pra clicar na hora certa. E, ô Jefferson, e a mobilidade lá? Tem, não sei, eu suponho que na sua cidade não tinha metrô, trem, essas coisas, né? Mas como que era? Você andava muito de bicicleta? Tinha carro, ônibus? Primeiro mês eu não tinha bicicleta, só fui comprar no final do mês, ou seja, foi tudo a pé. A gente, como não sabia japonês, não sabia pegar ônibus. Mas depois eu percebi que não tinha muito ônibus. Na verdade, você fazia tudo ou a pé ou de bicicleta. Então é um pouco complicado ali. E o trem ele só ia pras outras cidades, assim. Não era, tipo, a cidade era tão pequena que o trem é só pra sair da cidade. Uhum. Então tudo foi feito. Tudo foi feito a pé e pra mim foi terrível, porque a casa tava vazia, tinha que comprar coisa pra casa. Aí uma coisa que aí em São Paulo, se você quer se sentir japonês, vai na Daiso, que aqui a Daiso é 100 ienes, né? É como se fosse um real. Uhum. E aí em São Paulo, não se é não me engano, é essa. Que se fala? Eu não tenho a menor ideia, as pessoas falam Daiso. Pelo menos eu ouço assim. De brasileiro, provavelmente o João não tá certo. Você vai em São Paulo, vai numa Daiso, aí você compra as coisas lá. Vai ter cheio de cacareco, vai ter muitas coisas. E pensa que pro Japão é como se fosse lá, a lojinha de R$1,99. É muito barato. Entendi. Aí foi várias viagens dessas, tipo, carregando meio que pra as coisas. E era, tipo, num sol desgraçado do verão. E minha mãe é um pouco exagerada, mas... E a 10 era um pouco meio... Era meio longe de casa. Era, tipo, sei lá, 1,5 km. Tipo, andar 3 km. Tipo, 1,5 pra ir, 1,5 pra voltar. Segurando um monte de bagulho. Com relação ao trânsito, é aquela coisa, tipo... Eu já sabia disso, né? No Japão, você dirige na guia esquerda, né? Uhum. E o banco do motorista é na esquerda. Só que o que eu não sabia é que o farol de carro e o de bicicleta e de pedestre, eles abrem ao mesmo tempo. Tá. Então você tem faixas específicas para cada tipo de veículo, é isso? Ou para cada tipo de locomoção, no caso pedestre, né? Por exemplo, você tá num cruzamento, aí você vai ter a faixa de pedestre, a faixa de bicicleta, e o sinal do pedestre, o sinal do carro vai abrir ao mesmo tempo, vai ficar verde ao mesmo tempo. Os dois para passar? Isso, os dois para passar. O que no Brasil é diferente, né? Quando Sim, pedestre... é o contrário, né? Eles intercalam os dois. Isso, eles intercalam. Mas qual que é a ideia? A ideia é que, tipo, o cara que tá no carro, ele vai ter que esperar o pedestre passar. Pra aí depois ele virar, mesmo que tá verde. Aí hora de parar, pra que serve pra parar? O quê? Todo mundo para junto? É, pra outra, pro outro sentido passar. Então, eles só ficam verde quando eles são de forma paralela, né? Se você tá atravessando reto e o carro tá indo em frente também, certo? Isso. Por exemplo, imagina que o carro tá indo em frente ou ele pode virar à esquerda. Uhum. Aí o sinal pra virar, pra ir em frente e esquerda, tá verde, entendi. Com o de pedestre, que é ir pra frente. Isso faz sentido. Aqui no Brasil, alguns lugares são assim, alguns cruzamentos, né? Mas lá nos Estados Unidos eles têm essa política também, que independente do farol tá aceso, vermelho pro pedestre, o carro vai ter que esperar, não importa como for. A ideia é essa, mas aqui no Brasil vale a lei da física, que o carro é mais pesado que a pessoa e consegue matar o outro, né? Exatamente. É isso, e pra você virar, quando você tá no, na outra mão e virar pra esquerda, você simplesmente fica parado na frente do cruzamento, é um pouco estranho isso. Eu tenho uma pergunta sobre o Darkseid, eu sou o cara que abaixa o clima do cast. Você sofreu algum preconceito por ser Nisei? Ou por ser brasileiro, dependendo com o que eles consideram aí, você sofreu algum preconceito de outras pessoas? Cara, sinceramente, se eu sofri quando eu cheguei na cidade pequena, eu acho que não. Na verdade, se eu sofri, eu não entendi. Então, acho que não tem tanto problema. São os bons momentos de não saber a língua, né, do lugar. Isso. Acho que, pelo menos assim, de diferença de tratamento, acho que, sei lá, as pessoas tentavam falar comigo no mesmo tom de voz que elas falavam com outras pessoas. Então não senti nenhuma má vontade quando eu fui fazer as coisas. Nem, tipo, que os caras comentam, tem mito no Japão que falam que, quando o brasileiro entra, eles começam a tocar uma bossa nova, assim, pra todo mundo ficar esperto que tem brasileiro no recinto. Nunca percebeu isso. Isso aí não é mito, isso aí é verdade. Quando você vai, não. Mas é verdade que vai tocar a bossa nova. Se é pra ficar esperto ou não, eu acho que essa é uma interpretação brasileira. Eu tenho parente japonês, né, descendente, etc, né, eu tenho tio, primo, tudo japonês, é meio estranho, né, eu não tenho descendência japonesa. Um dos meus primos, ele foi pro Japão, ele foi pra trabalhar, pra ficar lá por um tempo. A intenção dele era ficar, sei lá, 2 anos. Ele ficou 3 meses e voltou porque ele não aguentou. Ele falou que ele sofreu caso de preconceito. Discriminação, né? Discriminação, até porque ele é um pouco mais moreno do que um japonês habitual. Principalmente porque ele mora aqui no Brasil, né? Não que o Jeff seja a coisa mais branca que a gente já viu nesse planeta, né? Eu sou de Okinawa, eu sou escuro. Então, ele é nesse nível. Ele voltou porque ele não aguentou. O pessoal pegava muito no pé dele, etc. É muito difícil, assim, acho que em alguns casos, né? Mas eu não lembro onde que ele foi morar, faz muito tempo. Mas ele não aguentou. Mas foi de japonês isso, preconceito? Foi de japonês, ele comentou. E ele trabalhou numa fábrica também, o mesmo esquema. E não deu certo. Você falou que você tava na cidade interior, etc, né, Jefferson? Eu li vários, assim, a minha única interpretação do Japão é em vídeos, filmes e mangás, né? Então, toda vez que você fala cidade do interior, eu lembro que nem tem o 20th Century Boys, eles moram numa cidadezinha do interior, as coisas são estradinhas longas que não tem casas, eles andam muito de bicicleta. Então, são aqueles pedaços de estradas em que... algumas partes são de terra, tem sempre um desnível que cai num rio, sabe? Mais ou menos assim. E as casas são muito distantes umas das outras, né? Diferente aqui do Brasil, que é tudo muito, muito amontoado, né? Como que é a aparência, assim, da cidade que você tava? A minha cidade é de interior, mas não. Tinha casa em todos os espaços, ou casa, construções, assim. A coisa que eu acho, assim, difere o interior da cidade grande é que no interior você vai ter uma casa, casa, casa e um hatake. O que é um hatake? Vamos fazer a tradução aí, você também não conhece. Hatake é plantação de arroz. Imagina aqueles matinhos de Pokémon. É exatamente igual aquilo. Que legal isso. E eles vão estar enquadrados. Parece que você literalmente tá no jogo. Eu tô no Harvest Moon, na verdade, né? O cara, ele fez 9 espacinhos, né? Isso. Então, é tudo meio que quadradinho, e as ruas, elas são... A esquina que você dobra, você não consegue enxergar o lado isso, sei lá. Tá, é muito agudo, né? Isso que tá falando. Aí você não consegue ver... Isso. O que tá direita, né? Isso, o ângulo é muito agudo. E você vai perceber que alguns cruzamentos, eles têm espelho. Ah, que da hora. Na frente pra você não bater. Então, e eles não serem roubados mostra muita coisa. Pelo que você tá falando, a cidade é muito bem estruturada, né? Ou seja, eles delimitaram espaços... É como se você mesmo fizesse a sua própria cidade, né? Eu fazia isso, sei lá, quando eu fazia o Sin City. Eu fazia espaços quadrados, né? Que, sei lá, era muito bem organizado. Casa, casa, casa, casa, casa. Fazia quarteirões, tudo quadrado, né? Eu entendi o que você tá falando. É porque é muito bem organizadinho, né? Em blocos. Isso, é organizadinho, mas o sentido é tipo, por exemplo... não tem, tipo, uma estrutura de casa, casa, casa. É, tipo, é casa, hatake, casa, casa, casa, hatake, é, patinco, é, são coisas assim, tipo... Então não tem, não tem um centro da cidade, né? É tudo muito bem disseminado, espalhado, né? Depende da cidade. Na cidade específica, a primeira cidade que eu morei, o centro era tudo... era tudo em volta da prefeitura. A prefeitura é o... Entre aspas, o espaço maior, tinha um shoppingzinho lá, ali. E eu acho que a cidade era, tipo, entre aspas, era tudo mês passado e as coisas muito longe, é porque era costeada ao mar. Uhum. Então, é aquela coisa, a cidade cresce da prefeitura, que é do lado do mar, pra esquerda, assim. Você foi bastante pra praia nessa primeira cidade? Eu não... ela não, na verdade, ela não tem praia, é só um porto. Era um porto de, sei lá, de descarga de embarcação. Tipo, ela não tem uma praia em si. Porra, você ficou em Vermilion. Então é um negócio muito romântico. Você ficou em Vermilion, mano. Isso, aí eu ia no porto pra ficar lá, jogando Switch de noite. Nossa, na praia, na noite. É bom que ninguém te rouba, né? Com relação à segurança, a gente não tocou nesse ponto. Eu fui... O Mário chegou aqui e falou assim, que eu tava ostentando com o celular. Eu peguei... eu fui na operadora, né? Uhum. Eu fui na operadora porque eles aceitavam... Tipo, eu conseguia tirar um celular, assim, sem... Só mostrando o meu visto de trabalho. Tipo, não tinha trabalhado nada. Você ganha o celular. É literalmente isso. Os caras confiam que você vai pagar. Tipo, entendi. Não tinha nem... me mostrado nada, eu só apresentei meu contrato de trabalho, meu visto de 3 anos, e falo, pega aqui um celular. Quando eu fui pegar um celular, eu tava na cidade pequena, só tinha dois modelos, que era o S8, que era o top da Samsung na época, e o iPhone, acho que não sei se era esse, o top do iPhone, aí você tinha a marca, tipo, sei lá, um Sony Xperia, que também é um modelo high-end da Sony, e o resto era tudo aqueles celulares, assim, de botão, de só chamada. Certo. Não era smartphone. Basicamente, tipo, você olha pra mim e fala, Jeff, você tentou. Não, eu não tive escolha. Não, tudo bem, mas o fato é, pelo que eu entendi, você foi fazer um plano, você mostrou o contrato, e eles te deram o celular, mas você ia. O pagamento do celular ia ser diluído em parcela, ou você ia pagar em algum momento, é isso? Isso, eu fiz um plano de dois anos e desconto, sei lá, 10, 12 mil da minha conta, já desconto direto. Tá bom. Então, mas eu não tinha mostrado nada, não tinha mostrado, tipo, que eu tinha ganhado um centavo no Japão. Foi uma coisa meio, tipo, meu, os caras confiam mesmo, tipo, e se eu, sei lá, chegasse, quebrasse a perna, não ia ter como pagar. Tá, mas... Mas o cara não tá nem aí, vai lá e te dá o celular. Aí eu peguei, né, eu saí com o celular, isso um pouquinho depois, na época eu já tinha bicicleta. Uhum. E eu saía, e sabe aqueles apoiadores que você coloca a bicicleta no celular? Sim, na verdade não, mas eu suponho que seja igual de carro, né? Isso, é igual de carro. Aqui no Brasil não tem isso, viu? Você tá falando, sabe? Não sei, velho. Aqui no Brasil você tira o celular da mão, você já é roubado já, do bolso, né? Aí você, sei lá, você tá acostumado com o Japão, que não tem perigo, você pega e de verdade, a primeira vez que eu andei com aquilo, literalmente, quando eu fui entrar no combine, eu esqueci o celular de fora. Tipo, era uma coisa automática. Você tem tanta noção de que aqui não tem perigo, você pega e deixa o celular lá. Tá, você tinha encaixado o celular na bicicleta e deixou a bicicleta pra fora, né, da loja. Isso, basicamente isso. E não acontece nada, tipo, fica por isso mesmo. Porra, da hora, mano. Capaz de alguém te avisar ainda, né? Isso, é uma sensação do tipo, você, sei lá, pelo menos eu, morei muito tempo em São Paulo, é coisa, você fica, sei lá, você fica constantemente vendo se o celular tá no seu bolso ou na sua mochila. E aqui, tipo, você simplesmente desliga o seu cérebro e fala, aqui não tem perigo. Na verdade, tem perigo, mas o perigo é da natureza, uhum. Não o perigo do ser humano. É. Como assim, perigo da natureza? É temor essas coisas? Furacão, né? Não. Vou falar uma coisa bem simples. O perigo na natureza, pelo menos no lugar onde eu morei, era corvo. Nossa, que perigo, tá ligado? O corvo, quando você ia no mercado, deixava as compras na bicicletinha, aí, tipo, desaparecia. Na verdade, eu fui fazer um churrasco lá, né? Tipo, aí eu levei pão lá. Aí todo mundo, cadê o pão? Quando eu vi, o corvo tinha pegado e tinha despedaçado. Que feita, pô. E eu vi esses relatos de várias pessoas, assim, então, aqui no Brasil, no Japão, aqui nessa cidade específica não tem perigo, tem... só tem a maioria é japonês, ninguém vai te roubar. Mas se você pegar comida e deixar na sacolinha de bicicleta, cuidado que o corvo vai lá e pega e leva embora. Olha só, eu tava conversando. Isso é um problema, né? Mas dos problemas eu acho menor. Mas eu tava conversando com um cara do escritório, né? A gente tava comentando que de fato não existe utopia. né? Então, mesmo que a gente aqui tenha problemas pra caralho... Eu acho que é por definição, né, que não existe utopia. Não, tudo bem, você tá falando, por definição não existe, mas às vezes a gente fica com a impressão que outros lugares fora do Brasil são melhores por várias situações. Lá eles não têm corrupção, lá eles não têm a segurança melhor, ou a saúde é melhor, de fato é. Mas eles também têm outros problemas. Tá, tudo bem, tem o problema do corvo, mas assim como no Japão, tem outros problemas sociais, etc. Então, não é o país perfeito. Mas, entre sair na rua com o celular na mão e ser roubado, e chegar lá e ser roubado por um corvo, ou pegar as migalhas de pão e ser roubado por um corvo, eu prefiro que o corvo me assalte, cara. Se for colocar nesses termos, sim, né? Mas, assim, eu acho que cidade grande, o problema é muito maior. Agora, cidade pequena, se algum dia você tiver experiência de morar em cidade pequena do Japão, é uma tranquilidade absurda. Tipo, as coisas funcionam, tudo é muito organizadinho. Você não vai ver lixo na rua. É engraçado que você não vai ver lixo na rua, mas não é porque tem lixeira, não. Porque não tem lixeira. As pessoas carregam no bolso e esperam até, sei lá, chegar a um lugar que tenha lixo e jogar. Aqui a gente tem pouco tudo... disseminado isso, né? Então, no Brasil, pelo menos a impressão que eu tenho é não, tem que ter lixeira. Não tem que ter lixeira, tem que ter educação. Aqui a gente rouba o lixo, cara. Tem lixo na rua pra ser roubada. Ah, falando em roubar o lixo, eu já contei a história, eu tive vontade de roubar o lixo, mas roubar o lixo é proibido aqui. Ah, porque o pessoal joga eletrônico no lixo, né? Eu tive vontade de roubar uns mangá de Splatoon lá, mas... Porque antigamente, muita história de brasileiro que conta assim, eles mobiliavam a casa com coisa jogada no lixo. Aí aqui, por exemplo, pra você jogar as coisas fora, tipo, se for uma coisa muito grande, por exemplo, se for uma bicicleta, você tem que pagar a prefeitura pra levar. Então já é uma coisa que você não pode jogar fora as coisas. Entendi. E você também não pode catar as coisas. Aliás, o Japão também tem muita... educação com lixo, né? Como vai separar, como vai jogar essas coisas. Lixo é uma coisa assim, varia de cidade a cidade. Eu posso falar na minha cidade. Na minha cidade você podia jogar as coisas assim, tipo, você só separava pet, assim, sabe? Mas você podia jogar tudo no saco de queimável. Só que, em compensação, quando você ia comprar o saco de lixo é um saco de lixo específico. Você tinha que pagar, sei lá, 1.200 ienes pra, sei lá, 12 sacos de lixo. É muita coisa. Ou seja... O que você ganha na praticidade de você não ter que separar o lixo, você toma porque o saco de lixo que vai vender no mercado é muito caro. Então, isso aí depende de cidade em cidade, e cada cidade que você mora, você tem que, entre aspas, entender a lei local, entendi, da prefeitura local. Entendi. Tá, você tá falando que você tem separação de lixo, só que você só separa a garrafa pet, é isso? Na primeira cidade que eu morei era assim. Tá. Na segunda cidade que eu tô morando agora, por exemplo, vai ter só 2 dias do mês que eu posso jogar alumínio. Tá, nossa, que confuso. E se eu perder, eu vou ter que ficar acumulando aqui. Entendi. Tá bom. É uma coisa, é a parte chata, mas é uma parte que funciona. Eu acho que eles são muito mais ligados também, porque, convenhamos, o Japão é um lugar muito pequeno, né? Eles não podem ter acúmulo de lixo também, né? Terrenos e mais terrenos de lixo, etc, né? Então, eu acho que por definição eles têm que queimar o lixo, tem que ser biodegradável de algum jeito e... Eles têm a educação fica muito mais forte por causa dessa falta de espaço, assim. Ô Jefferson, você comentou que tem pachinko, né? E talvez tenha algumas outras lojinhas que você vai lá, ler revista, etc. O que teve de entretenimento nessa cidade que você foi? Sei lá, tem filme, não tem? Qual que é o costume dos japoneses, né, pra ir se divertir? Eu acho que o costume, assim, é claro, aqui no Japão você consegue comprar, assim, sei lá, que você quiser, entre aspas, se você trabalhar, você consegue comprar um pouco de tudo. Mas, assim, pra fazer de lazer, diversão, são muitas coisas baseadas na sorte ou no coisa, tipo, pelo menos o que dá pra perceber, é uma coisa tão enraizada do tipo, a criança pega, sei lá, pega 200 ienes do pai e vai lá e joga no, pega um gachapon, aí pega um brinquedinho, aí ele, sei lá, aí vai lá e troca com um amigo, ou fica se gabando porque pegou o que queria, é muito, sei lá, você vai pegando nisso. Quando você fica meio adolescente, eu acho que, sei lá, você cresce um pouco, parece que isso se transforma numa coisa de pegar bichinho ou apostar, sabe? É uma coisa, você vai lá no Foquete e tenta pegar alguma coisa. Eu acho que é tudo, todas as coisas, assim, no Japão, parece que o cara vai crescendo pra evoluir pro patinho. Ou pra corrida de cavalo também, né? Pode ser. É, Isso, quando você fica adolescente, você vai pra corrida de cavalo ou você vai pros nos UFOcatcher pegar bichinho ou pegar comida, né? É até uma história engraçada do tipo, a gente tava lá no Round One, lá, que é um lugar que eu já comentei, que é um centro de entretenimento, e vai ter aqueles negócios de pegar. Aí tinha, em vez de pegar bichinho, tinha que pegar sorvete, né? Round One é tipo um Play Center, só que pra adultos, que nem você tinha. Play Center não, né? É mais um Hot Zone, alguma coisa assim, é. Isso, que vai ter lugares pra você praticar esporte, vai ter um karaokê, que é uma coisa tipo também que adolescente vai muito. E boliche. Boliche aqui também, em todos os lugares, tipo, tem bastante. Aqui, pelo menos cidade pequena, eu não vejo cinema. Mas boliche, karaokê, tem tudo em quanto é lugar. Além de patinco e máquina de gachapon e máquina de pegar bichinho. São coisas, acho que, essenciais da cultura japonesa que os jovens fazem. Jovens ou velhos, tanto faz. É, aí eu fui lá pegar eu poderia ir no Combine e pagar, sei lá, 320 ienes num sorvete da Häagen-Dazs pequenininho. Ou eu poderia jogar 100 ienes e tentar pegar o sorvete de chá verde que tava lá na frente, né? Eu vi o cara jogando lá e o cara pegou dois, assim, tipo, na maior tranquilidade. Eu falei, por que não, né? Nossa, aí você vê chá verde, cara? Puta que pariu, hein? Ah, mas é só emoção. Depois você joga fora o sorvete, né? Ah, depois, sei lá, se dá pra você... Ah, parece que é gostoso, vai. Sorvete consegue deixar as coisas com mais açúcar e melhor. É, então, você... Eu acho que esse elemento de como aqui você pode ter tudo, é mais legal você, sei lá, arriscar no que às vezes você pode ter, às vezes não dá mais emoção pra, sei lá, pra captura. Tipo, você tem dinheiro pra você ir lá e comprar um plush do Pokémon. Mas é muito mais legal você tentar capturar ele na máquina de pegar bichinho. É, você tem uma história, né, junto com aquele plush. É, você tem... É isso. Provavelmente você não tá sozinho. Você tá com, sei lá, seu namorado, ou você tá com seus amigos, aí todo mundo vai comemorar, vai ser um evento do tipo... Caramba, você conseguiu. É uma coisa muito mais legal. Eu acho que o que falta de emoção na vida do cotidiano japonês, acho que eles deixam pra esses jogos de azar. É uma coisa que deixa a vida. É uma leitura que eu nunca tinha ouvido e eu acho, pior que ela, eu acho ela bem interessante e convincente, velho. Essa é a minha impressão, acho que. Talvez karaokê seja mais no sentido de. Aqui, como é tudo muito regrado, você não pode fazer barulho, é um lugar onde se você fecha a sala e pode, sei lá, extravasar. Boliche é uma coisa meio, tipo, não sei porque eles gostam de boliche, mas eu sei que eles gostam. É, eu não consigo explicar, mas a parte da sorte foi exatamente isso que eu comentei. Eu acho que você não tem tanta emoção na vida, porque você pode fazer tudo, você não vai ter problema. Tipo, se você tiver a disposição de sair de casa, procurar um emprego e trabalhar, você vai conseguir ter tudo. Você não vai conseguir ter tudo do bom e do melhor. Que, aliás, é uma coisa que, quando você vai no... É, você vai na loja japonesa, você percebe. Do tipo, cara, eu consigo comprar, sei lá, uma privada por 60 mil ou a privada que faz tudo por 400 mil. 60 mil você trabalha e você consegue comprar. Agora, se você for tentar comprar o top do top, filho, você não vai conseguir ter nada na sua vida. Entendi. Você vai se sentir sempre frustrado. Bom, até agora a gente falou sobre a experiência do Jefferson na cidade do interior, né? Porém, como esse podcast se prolongou um pouco, a gente vai fazer uma segunda parte da experiência do Jefferson como turista em cidades mais urbanas, né? Que são Tóquio, Nagoya e Kyoto. E, enfim, outras cidades que o Jefferson ainda talvez visite, né? É, então, fique ligado no Estação 64 para ouvir outras peripécias do Jefferson no Japão. E também não deixe de comentar aqui no episódio com qualquer dúvida ou crítica que você tenha em relação ao episódio, mas também com dúvidas da vida do Jefferson no Japão que a gente provavelmente vai responder no próximo episódio. É isso? É isso e até a próxima. É isso e até a próxima. Sabia que o meu dia era uma tecla de mim, na garra do namorado, me socorreu.